5-5-3-4-4, completa a redução 1809. 095344. Gol 1020 para ingresso no terminal de carga, parte 3. Ok, ingresse com cautela e aguarde a aeronave que está completando o pushback, que vai iniciar o táxi dentro de alguns minutos, para depois continuar até o parte 1. Gente, o 020 está visual com a Mel. Trip 5344 vai seguir prato na aproximação, 7 milhas, Boeing 737-800 passando agora a tuna. Autorizado a final do procedimento LS X-Way, desça para 2.000 pés, altímetro no 013. Desce para 2.000 pés, pode usar o contrário, direção da final 5344. Será final estabilizado no 643. Bom, 643, torre 118, décimo, meia dúzia. 86, obrigado. Então, 3226, desça para 2.000 pés, altímetro 1013. 1.013, então 3226. Sideral 9971. Autor. Juliette, Alfa, até o ponto de espera, chame pronto para decolagem 2186. Certo. Avistando, gol, Romeia 43. Descida para 3.000 pés, altímetro 1013. Autorizado 30007, 17. 0 graus, 1 0 mais. Confirmar a posição com 020, senhor? 020 pode seguir o sideral e depois sair do pátio e ingressar. Aí você segue direto, aqui direto, portão 3, à sua frente. Portão 3, 020. Gol Retorno 714, reduza a velocidade 2209. 2209, 714. 5344, visual campista. Afirmo. 5344, controle. Visual campista, 5344. Torre 118, décima 612. 18612, obrigado, bom trabalho. Bom posto. 3226, autorizado a final do procedimento que ele executou e reporta estabilizado. Portanto, estabilizado, 3226. 344, posso estar abaixo travado. 3344, aguarde autorização de pouso. Guarda. Sideral 9971. Sideral 7-1 mantém essa posição. Vai livrar à direita, taxi via Alfa e na minha escuta, tem sempre para a entrada no taxi 3, via taxi Kilo. Gente, Alfa e chama para direto no Aquilo, número 643. Controle Salvador, boa noite, na 38, nós vendo informação Alfa. Então, 3891, controle Salvador, sendo identificação, desça para 4 mil pés na chegada Bonf, altímetro 1013. Então, 3891, identificou 4 mil Bonf. Alinhar e manter o sideral. Sargento, pode alinhar o sideral? Alinhar e manter ficando pronto para decolar assim, a pista foi liberada. Tá baixo, aqui tá um carinho 3. Tá bom. Felipe, no solo 47, livrando a direita, segue a nave da Gol que está taxiando pela Alfa e vai prosseguir até a área remota, mantendo a minha escuta, ok? Entrando parte 3, depois parte 1 na minha escuta. Gente, via Alfa, parte 3, parte 1, mantendo na sua escuta e atrás do Gol. Sideral livre decolar, 1-0, graus 8 mais. Livre decolar, Sideral. 2-6, obrigado, valente. O Gol 1-643 para ingresso, ataque 3 kg. Está autorizado agora esquerda, via pátio 3, depois pátio 1 para a posição 10. Autorizado esquerda, pátio 3, pátio 1 na posição 10. Gol 1-643. Gol 1-7-1-4, autorizado a final do procedimento LSX-Way. Desça para 2.000 pés, altímetro 1-0-1-3, reporte estabilizado. Considerando com os 49, controle 19 decimal 8. 19 e 8. 21, perfil da EL. 1, 2, 0 graus, 8 mais. Livre, pouso 90, até 3, 2, 2, 6. Após 2000, dá pra pular da EL? Autorizado. Sete no quatro, visual com a pista. Você está estabilizado em LS. Informará o estando, sete no. Baixar travando, bom, 794. Torre, 118, décimo 612. 1186, 794. Depois estilo para o parte 3, depois parte 1, posição 8, mantendo a escuta. Ok, via parte de carga para a posição 8, 9, 6, 4, 3, 2, 2, 3. Estão no 0, no 3, reporte estabilizado. Tanto 3-8, nós vamos sempre autorizar o destino 2 em um pé, 1-0-1-3, Electric 2. Voo 7-1-4, vento de 1-2-0 graus com 8 nós, tem autorizado o pouso do pistão 0. Nível pouso do pistão 0, 7-1-4. Salvador com 1805. 805 possível. 30 Alfa, sustentação Natal 390. 36 está pronto para a cota? Pronto, 805. Está autorizado para Natal no nível 370, que é negativo 390. Decola da 1 no 0 com curva à esquerda, na saída Puca, Jamo e depois Zipar. Aciona 5131 e o controle é 119 decimal 8. Autorizado, 370, decolada 10, curva esquerda, na Puca, Jamo, Zipar. 5131 transponder, 198 controle, gol 805. Correto, chama para acionamento. Tomara quando pronto, 805. Continuou 4, solo 5-5, livre à direita, mantenha a minha escuta. Vou taxar a via Alfa, depois pátio 3 e pátio 1 na posição 4, ok? Passei para a Alfa, após pátio 3, após pátio 1, posição 4, gol 1714. Correto, mantenha a minha escuta. A escuta, gol 1714. Quero 5 na 1, pronto para o estacionamento. Não vai deixar imediato? Afirmativo. Está autorizado o táxi. Embora táxi, 1805. E vai aguardar para a entrada do pátio 1, ok? Estou com a aeronave da companhia que está fazendo pushback no portão 1 e vai interromper sua entrada no portão, ok? Ele já está iniciando agora. Guardar no pátio 3, o 7 no 4. no 4, confirmando manter a posição, aguarde para ingresso até a aeronave da companhia que está na faixa central, inicial táxi. Quente, manter a posição, 7 no 4. Tão 3-8 no avião destabilizado, Elias. Chama a torre 1-8, décima meia dúzia. Muito bem, então 3-8 no avião do Valente. No posto. Salvador, boa noite, TAM 3891, passa Simbra, tem embaixada da mão. TAM 3891, livre pouso na 10, vento 120 graus com 9 nós, altímetro 1203. TAM 3891, sente livre pouso, pista no 0. Salvador, boa noite, azul 448, pista alfa. Azul 4148, controle de Salvador, acendente estação. Desça ao nível 050 na chegada Mari, ajuste altímetro 10113. 050 na Mari, 4142. Gol 805 para o táxi, 67 a bordo, 2h40, alterna Maceió. Sim, 67 a bordo. Afirmo, 067. Sente, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. Índia Alfa, reportará no ponte espera pronto, gol 805. No 7 no 4, táxi via parte principal para o portão 4, observando a aeronave da companhia saindo no táxi. No 7 no 4, na escuta. Afirma, portão 4. Portão 4. 3-8 no avião, no solo 05, livre direita, táxi nessa frequência via Alfa e Kilo, estacionamento no pátio 3. Qual foi aquilo, Pax 3? São 3 dentro do avião. Ligou 805, ponto espera pronto. Ali mantém 805. Ali mantém 805. Controle, boa noite, objeto 5899. Objeto 5899, controle Salvador, acena identificação. Desça ao nível 060 na chegada Marin, altímetro 10013. 060 na Marin, objeto 5899. Diga. Só confirmar, a gente vai ingressar via o pátio 3 para o principal ou a nossa posição vai ser remota mesmo? Posicionamento no pátio 3. Ah, então tá bom, é remota, obrigado. Só confirmando, é gate 4 mesmo? Tá, tem um indicado aqui, gate 4. Não tem nenhum sinalizador aqui, não, já, não é autorizado, IELETA, que chega aí da 1-0, 4, Uru 4-8. Controle Salvador, bom 896, boa noite. Bom 896, boa noite, controle Salvador. Aciona a identificação, desça para 5.000 pés na chegada à área, altímetro 10013. 5.000 na margem, 10013, já está reduzido, 2509. Certo. Controle 4148, para manter a velocidade ainda? Velocidade aqui, a critério azul 4148. Obrigado, critério 4148. Objeto 5899, reautorizado, 3.000 pés, altímetro 10013. 1805, decolado ao 07, chame controle 119 decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Salvador, gol 1805. Gol 1805, contato radar na decolagem.